Rostos no leilão, rostos negros na sala de estar de um socialite. Quadros africanos porque ele acha vintage, indie. As tags do RedTube são Ebony, Big Fat Booty. Turista sexual da África, chapéu de palha, binóculos e óculos de sol da Chili Beans. Vinícius do Cassiano, Martinho da Vila Luiz, melodia faz ele se sentir mais moreninho. Um cidadão de cor, que é um namorado preto pra sua filha. Mas diz que o rap acabou com quase todos os negros de hoje em dia. Ele acha que tem banzo, e sua filha quer ter Lox Lox. Ele comprou os produtos e os pentes finos. Ancestralidade de geocola, seu sonho era pular que nem o Jordan, dar socos que nem o Ali, e dançar que nem o Michael. A mulher negra e seu cigarro filtro branco, seu filho ainda novo, ele precisa de um padrasto. Ele acha isso estético, o novo Grammy, daria um filme, só fazer o roteiro, existência, Black Lives Matter. Rostos no leilão, rostos negros na sala de estar do socialite. Quadros africanos porque ele acha vintage, indie. Turista sexual da África. Sua mulher branca que é um turbante de Samaka Kodashi. Ele descobriu que ela deu pra 20 negros em um dia. Ele chamou todos de macaco. Rostos no leilão, rostos negros na sala de estar do socialite.